ZYK 280. Rádio da Universidade, 1080M. Um veículo da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste domingo, às 15h, a Rádio da Universidade estará apresentando a opereta em três atos, O Morcego, de Johann Strauss Jr., estreada em Viena, em 1874. Uma ópera por semana, todos os domingos, às 15h, aqui, pela Rádio da Universidade, 1080M, 24 horas no ar. Cinco horas e 12 minutos, 27 graus e 5 décimos no campus central da URGS. 15 variações e fuga em Mi bemol maior, opus 35, heroica, para piano, de Ludwig van Beethoven, com Alfred Brendel. Thank you. Thank you. Thank you. Variações e Fuga em Mi bemol maior, opus 35, Heroica para piano, de Ludwig van Beethoven com Alfred Brendel. 5:36, 27 graus no campo central da URGS. Suíte Peer Gynt número 2, opus 55, de Eduard Grieg, com a Orquestra Filarmônica Europeia, dirigida por Rimscher Greenburg. Partes: Lamento de Ingrid, Dança Árabe, Retorno de Peer Gynt e Canção de Solveig. Suíte Peer-Gynt, número 2, opus 55, de Edward Grieg, com a Orquestra Filarmônica Europeia, dirigida por Heimscher Greenburg. Partes Lamento de Ingrid, Dança Árabe, Retorno de Peer-Gynt e Canção de Solveig. 6:07, 26 graus e 8 décimos no campus central da URCS. Música à luz de Vermeer, de diversos compositores holandeses. Thank you. Música Luz de Vermeer, de diversos compositores holandeses. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. Jornalismo 1080. 6:26 no campo central da URGS. O município de Giruá realiza no próximo sábado o dia D de combate à dengue. A cidade foi a primeira no estado a registrar casos contraídos em seu próprio território. Agora, com a aproximação do verão, existe receio de nova epidemia. A população vai receber material informativo sobre a proliferação do mosquito Aedes aegypti e como evitá-la. Os funcionários dos transportes públicos franceses decidiram hoje voltar ao trabalho. Eles encerram greve de 9 dias, que paralisou ferrovias e a rede urbana da região metropolitana de Paris. 40 assembleias se uniram a outras 50 que já haviam interrompido a paralisação ontem. O governo e as empresas envolvidas abriram negociações e fizeram algumas ofertas aos grevistas. O volume de cargas operadas no Porto do Rio Grande de janeiro a outubro já é o maior registrado em toda a história do Porto. Nos primeiros 10 meses do ano, foram operados 22.653.809 toneladas. Isso representou um aumento de 19% em comparação ao mesmo período de 2006. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para amanhã em Porto Alegre tempo parcialmente nublado. A temperatura na capital deve ficar entre 18 e 31 graus. Secretários de Agricultura de 7 estados cobraram hoje do Ministério da Agricultura a fiscalização das certificadoras que fazem a rastreabilidade do rebanho nacional. Secretários ou representantes estiveram reunidos hoje em Brasília. O trabalho das certificadoras foi considerado insatisfatório pela missão europeia que retornou para Bruxelas na última segunda-feira, depois de passar 15 dias no Brasil. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Alemanha disseram hoje aos diretores da Agência Internacional de Energia Atômica que as atividades nucleares do Irã ainda não são dignas de confiança. Para esses países, a Organização das Nações Unidas deveria considerar sanções mais duras contra os iranianos. A República Islâmica diz que o programa nuclear se destina exclusivamente à geração de eletricidade para fins civis. As perdas e furtos de energia causam um rombo de 5 bilhões de reais por ano ao Produto Interno Bruto do setor elétrico. Foi o que disse hoje o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Gerson Kelman. O executivo participou de um seminário promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro sobre o combate ao furto de energia, gás e água das concessionárias no país. As empresas anunciaram que estão trabalhando pesado para diminuir os chamados gatos em suas redes, com iniciativas como a transferência de medidores para locais de difícil acesso. Jornalismo 1080, redação e edição de André Grassi. Próxima edição, amanhã às 9 horas. Rádio da Universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.